Me pediram para falar sobre o terreno. Em princípio, realmente, eu tive que saber o que dizer. Fui pegada de surpresa. Mas, tem um roteiro, o que me tranquiliza mais um pouco. Geograficamente falando, tipo de terreno que nós encontramos. Por exemplo, terreno plano. O terreno plano aparentemente é um terreno bom. Quando as coisas são planas, são mais tranquilas. Mas o terreno pode ser duro, o terreno pode não estar preparado, de modo que vai depender muito da circunstância em que se encontra o terreno. Ele plano dá uma oportunidade a que se plante melhor, se colha melhor, não pede tanto esforço do corpo humano. Inclusive, ele plano não só para plantar, para andar, estradas, caminhos. O terreno plano é um terreno bom. Mas há o terreno montanhoso. O terreno montanhoso é bonito, mas é trabalhoso. Porém, serve para outros tipos de coisa. Tipo de plantação, por exemplo, a nosso canavial é muito plantado em terreno montanhoso. Capim para o gado. E serras até que só servem mesmo para embelezar a paisagem, mas que na realidade não serve assim muito para outro tipo de preparo que ajude a criatura humana. Agora, o terreno pedregoso, inclusive, é um terreno pouco encontrado, pelo menos aqui no Brasil. Na nossa região, principalmente, é um terreno muito pouco encontrado. Mas estou me lembrando da paisagem de Nova Jerusalém. E parece que ali, quando houve assim, a tempestade inicial do mundo, as pedras escolheram aquele local e caíram assim, maravilhosamente bem dispostas. Ficou realmente um lugar bonito e que foi aproveitado. Não foi aproveitado para a cultura, etc., mas foi aproveitado para outro tipo de desenvolvimento, inclusive a teatro, formas assim de expressões humanas. Agora, vamos lembrar um pouco das planícies. As planícies, quando a gente fala assim planície, sempre dá assim uma lembrança de coisa assim bem calma, bem tranquila. Onde nós vemos, por exemplo, na planície um vale imenso, em geral cortado por rios, lugar sempre ideal para se fazer certo tipo de plantação. E realmente o vale é um local muito bonito da paisagem do mundo. O Planalto já é outro tipo de terreno que serve também para outro tipo de plantação. Que realmente eu não estou assim muito a par de plantação, não é assim um assunto muito próprio meu. Mas dá para ver que quando a gente viaja, que tipo de plantas, de árvores, de arvoredos e coisas a gente encontra. A montanha, para mim, representa assim, vamos dizer, a moldura da paisagem. Ela sempre é vista de longe, as serras também, cordilheiras, essa coisa toda, sempre é vista de longe e sempre a criatura imagina ela, nunca se está bem perto. Por exemplo, cordilheira me lembra sempre Cordilheira dos Andes, que é uma coisa belíssima que eu me contento em apreciá-la assim, em revistas, em filmes. Eu não pretendo nunca chegar perto, e realmente me assusta. Mas é uma beleza assustadora que vale a pena ser observada nesse tipo de coisas, fotografias, filmes e assim. Despenhadeiro, por exemplo, é um negócio que me lembra filmes de cowboy. Eles estão brigando e a certa altura cai dois agarrados pelo despenhadeiro abaixo e, em geral, sempre o artista sai com vida. O mocinho, o bandido certamente vai preso mais adiante. Bom, isso é o despenhadeiro, o desfiladeiro é mais ou menos isso, etc. E pensemos um pouco agora nas cavernas. As cavernas, quando falo, me lembro logo das cavernas, o princípio do mundo, o homem da caverna, aquele que pegava a mulher pelos cabelos e arrastava pelo chão para que a mulher obedecesse a ele. E me parece que até hoje, mesmo sem caverna, com as casas mais lindas que existem por aí, esse tipo de coisa está mais ou menos acontecendo, não só nos cabelos, eles estão pegando por todos os lados, mas também a gente tem a grata sensação de ver que a mulher está reagindo de outras maneiras, assim, bem interessante. A gruta nas cavernas é um local, assim, muito pitoresco. Grutas eu também me lembro, assim, grutas que eu vi em algumas viagens, né? Por exemplo, em Capri, aquela paisagem, assim, cintilante, daquele azul brilhante, maravilhoso, em contraste com o prateado, marrom, o cinza das pedras que formava a gruta. Gruta também, me lembro, gruta maravilhosa que eu vi em Fátima, em Portugal. São grutas que foram até descobertas recentemente. Eu passei lá dentro assim mais ou menos umas 2 horas e tive assim o desgosto de ter de descer 620 degraus. Quer dizer, no meio do caminho, realmente eu fiquei pensando que eu iria morar para sempre ali naquela gruta, porque não tinha coragem de descer o resto dos degraus. Mas foi com a ajuda dos amigos que estavam e eu realmente cheguei na porta da gruta. Agora, a beleza que tem lá dentro realmente é da que a pessoa ficar contemplando e quase que a gente se transporta para ali e se esquece do mundo, porque, pelo menos no meu caso, a beleza vista assim de perto, não foi filme, não foi fotografia, foi aquela coisa vista assim, como a natureza caprichou naquelas grutas, de um colorido que não se pode nem traduzir, porque são cores maravilhosas e também o formato a maneira como a gruta se desenvolveu ali, trechos em que tem poços com água maravilhosos, de um azul incrível, e também a ajuda que eles deram em fazer, por exemplo, passagens estreitas com degraus. Do outro lado, aproveitando a parte do lago, botando luzes assim que ajudavam a paisagem, a embelezar mais a paisagem. Realmente, a gruta de Fátima foi a gruta que me ficou assim mais na memória, porque eu realmente me transportei e me senti maravilhada mesmo. Saindo desse tipo assim de terrenos, de planaltos, de serras, de pedras, etc., nós poderemos agora pensar nas florestas, por exemplo, na parte assim, dos terrenos onde a gente sabe ou vê que existe assim mais plantação, que existe mais o verde, né? Então, as florestas, por exemplo, a gente olhando assim de um modo geral para o Brasil, a gente pode pensar, por exemplo, na floresta do Amazonas, ou floresta amazônica. É uma floresta que desde pequena a gente se acostuma a estudar essa região com muito amor. Parece que é uma reserva que a gente sente que existe, que a gente realmente sente necessidade até de proteger. Quando pensa, a gente fica assim com uma certa tranquilidade, mas que realmente não está acontecendo isso. Agora, para uma pessoa um pouquinho mais assim engajada nos assuntos nacionais, etc., a gente vê que nós estamos assim a ponto de perder esse tipo de coisa que antigamente, quando eu era menina e tal, a gente considerava assim um patrimônio tranquilo. Hoje a gente perdeu essa tranquilidade e a gente vê que esse patrimônio está assim tempestuoso. Então, eu acho que todo mundo sabe que a floresta amazônica está sendo invadida por pessoas, principalmente de outros países, que têm uma situação econômica melhor, que não tendo mais o que explorar em suas terras, vem para o Brasil, que realmente é um berço esplêndido para todo esse tipo de coisa. Então, eu tenho assim a tristeza de ver que ela está sendo dividida, ela está sendo também vilipendiada, porque eu sei, já soube, todo mundo sabe, que, por exemplo, lá estão se colocando, por exemplo, indústrias estrangeiras, indústrias que não podem ser colocadas mais em outros locais à vista, e que ali eles estão justamente escolheram porque é uma coisa quase que não existe fiscalização. E eles então ali mandam à vontade deles. Por exemplo, indústria de adubo, dessas coisas assim, que não me vem agora bem à mente a palavra. Bom, fiquemos na indústria de adubo, que eu não estou me lembrando agora. E, por outro lado, também, a estrada que fizeram, a Transamazônica, ela não teve realmente uma finalidade racional. Ela foi feita para também por motivos políticos. E principalmente por motivos políticos. Então, abriu-se a estrada Transamazônica, foi muito falada, cantada, fotografada, mas na realidade ela não está sendo utilizada como deveria ser, embora nunca pudesse até esse momento ser, porque ela não oferece condições, o local mesmo não oferece condições de se ter uma estrada que seja uma coisa que esteja do interesse de todos, esteja a serviço de todos, porque o local é imenso, são assim milhares, milhares, milhares de quilômetros, e que não existe assim campos em que locais em que as pessoas possam ter uma vila, uma cidadezinha pelo meio do caminho, aonde parem, onde faça um núcleo aí de trabalho, de família, porque realmente é muito extenso. E de modo que só serviu mesmo para engrandecer os nomes de alguns políticos, e que na realidade, quando a gente chega a saber alguma coisa sobre o assunto, vê a triste verdade de que aquela região foi aberta ali somente por sensacionalismo. E que agora, no momento, deve estar sim a serviço desses grupos estrangeiros que compram com muita facilidade e que implantam lá as indústrias que querem, porque dentro do seu país a coisa já é rigorosa, já é planejada e que eles não têm condições lá, vem ter aqui. De modo que eu não tenho assim muita beleza a dizer em torno da floresta amazônica. Porque numa hora dessa, em que a gente vê que o país está sendo dividido, vendido, etc., etc., a gente se esquece da beleza até, porque realmente a floresta amazônica, nunca fui lá, mas pelo que estudei, li e já vi assim, filmes, representa realmente um local fora do comum no todo mundo, pelos seus aspectos assim tropicais e pela riqueza de variedade de vegetais, rios que recortam, que devem realmente as margens do rio serem de uma beleza assim contagiante, árvores maravilhosas, seculares, cheias assim de parasitas e sei lá quantas flores maravilhosas e plantas que a gente não teve a oportunidade de ver e que deve existir assim lá em profusão. Esse é o que me vem na memória assim quando eu falo sobre floresta. Se bem que temos para o lado do Paraná, Santa Catarina, temos outro tipo de floresta. Por exemplo, floresta de pinheiros, de cedro, de carvalho. Isso aí já é uma coisa mais distante de mim, porque é sul, mas eu imagino que sejam florestas assim, mais do tipo que eu tenha visto em algum país da Europa, e que realmente o pinheiro assim dá uma beleza incrível. Esse tipo de floresta realmente é outro tipo completamente diferente da beleza da floresta tropical, floresta amazônica, mas que tem a sua beleza. Bem, agora podemos pensar na zona da mata, né? A zona da mata é uma zona intermediária entre, por exemplo, esse tipo assim de floresta e o tipo aqui a margem aqui do mar, a rola marítima, e que apresenta assim, vamos dizer, um tipo de árvore média, abundante, não tão abundante quanto a floresta, mas um tipo de árvore muito variada e com muitas fruteiras, etc., etc., apresentando bastante tipo assim também de terreno, etc. A zona da mata realmente é uma zona muito querida, é uma zona onde a gente tira assim a maior parte da alimentação, né? São os canaviais, são as bananeiras, as fruteiras em geral, e também tipo assim de legumes e feijão, milho, essa coisa toda de que nós precisamos tanto disso, certo? De modo que vai depender muito assim do tipo, por exemplo, onde está localizada a mata, que tipo de terreno apresenta, fértil, estéril, cultivado ou não, etc. Por exemplo, também me lembro agora que é preciso que haja uma época de descanso no terreno. O terreno fica cansado. Por exemplo, existe aqui tipos de terreno que existe a queimada. É preciso queimar, deixar descansar, depois revolver, quando a terra se enriquece, inclusive, com as próprias árvores que foram queimadas, que transformam em carvão e realmente transforma-se em um bom adubo. Agora, falando assim, tipo de solo, por exemplo, solo de argila, barro, areia, etc. Por exemplo, eu me lembro de que foi há pouco tempo em Goiás. Falando em solo de barro, eu fiquei assim bastante admirada e apreciei muito a paisagem desse centro do Brasil, porque realmente eu nunca tinha visto tanto barro concentrado. Depois que a gente sai de Belo Horizonte, Minas Gerais, e começa a entrar pelo centro do Brasil, então o barro domina e a região passa a ficar completamente, o panorama é completamente diferente desse nosso aqui. Um panorama assim em que existe o contraste do verde, um verde muito verde, porque realmente aquela região de Belo Horizonte para lá ainda é uma região assim com um clima muito favorável, um clima bom, temperado. Depois aqui em Goiás realmente fica mais quente, mas ainda logo que sai Belo Horizonte é um clima muito bom, em que a paisagem realmente está muito verde e que o chão vermelho dá um contraste muito bonito, de modo que apresenta assim umas características muito interessantes para a gente que mora aqui no Nordeste e que não vê nunca esse tipo assim de região. Falando em Belo Horizonte, Minas Gerais, aquelas paisagens por ali, a gente lembra-se logo de Minas, das Minas. Então, é o que encanta a gente quando chega por ali, em Minas Gerais, é o interesse que a gente tem pelas pedras que encontra. Pedras maravilhosas que a gente às vezes nem acredita que aquilo foi retirado de uma gruta, de uma montanha e tal. De modo que é isso que encanta naquela região, são esses tipos todos de pedra que encanta assim, o turista e lembra que a gente estudou isso um dia e tal. Muita coisa que a gente encontra assim, que tem a ver com a gente. Bom, agora pensemos um pouco nas águas. As águas que são tão importantes para esse nosso planeta. Por exemplo, os rios, nossos rios. Me lembrei agora do nosso rio Capibaribe. O rio Capibaribe é como um irmão meu. Eu nasci, me criei, estou velha e o rio continua lá, sempre presente assim, toda a minha vida. Mas me lembra também que eu gostaria que esse meu irmão tivesse desenvolvido um pouco mais. Por exemplo, tinha muita vontade de ver o Rio Dragado, porque a gente viaja em outros países e vê como a coisa é muito mais aproveitada do que aqui, se bem que não posso esquecer que é um país novo, o Brasil. Mas o Capibaribe dragado, com as margens assim, tratadas, em que o rio fosse aproveitado para pequenas viagens, não só viagens assim de passeio, de turismo, etc. Isso também era importante, regatas, isso é importante, mas também para pequenas embarcações que transportassem as pessoas daqui para ali. Porque afinal, numa cidade em que dois rios cortam em quase todos os bairros, é importantíssimo que exista um meio de navegação comercial, de pequeno porte, é verdade, mas de qualquer maneira facilitaria muitas coisas. E depois também embelezaria muito, porque o dragado dava oportunidades assim, a mil manifestações folclóricas, etc. E gostaria assim, de ver um dia o Rio Capibaribe dragado e mais aproveitado, mais tratado, mais querido. Açude, me lembrei agora de açude. Açude também me lembra o açude dos irmãos. É um açude assim, belíssimo, que também está dentro da minha paisagem, inclusive moro aqui em Casa Forte. E o açude dos irmãos sempre representou para mim assim, uma coisa misteriosa, fantástica, belíssima. Outro dia nós passamos pelo susto de imaginar que ele fosse aterrado e etc., para ser construído um hotel. Mas depois tivemos a grande satisfação de ver que foi somente uma parte e que realmente nós continuamos com o nosso açude. Não só para embelezar a região, não, mas também por interesse do pessoal que tem necessidade de utilizar esse açude. Então, os açudes, às vezes, eu penso que açude é uma faca de dois gumes. Por quê? Em geral, é necessário que se ponha açude em toda a região, principalmente aqui no Nordeste, seca, etc. Mas, na época das chuvas, existe o perigo dele transbordar e nós tivemos aqui, assim, uma pequena tragédia, né? quando avisaram, Tapacurá estourou e tal. E foi aquela correria, até morreu gente por causa disso e tal. E o Orochi também, o Orochi, que é um imenso açude em Ceará, de vez em quando ameaça, né? O Orochi, só falta tantos metros e tal para concluir a média das águas, realmente representa assim um perigo. Então, açude para mim, eu compreendo açude assim como uma grande ajuda para a região daqui, para o pessoal, mas também é uma coisa que precisa de bastante assistência para que não exista esse outro perigo bem grande mesmo de inundar cidades e acabar com populações. Agora, falando de água, a gente lembra de piscina, né? Então, piscina não me traz nenhuma satisfação ao pensar. A piscina é um local limitado por águas que, embora muito cheia de cloro e por isso mesmo também poluída pelo cloro, e poluída também pela frequência de pessoas de todo tipo, com muitas trazendo assim, muitos tipos assim de bactérias, de outras coisas assim que realmente poluem. E piscina também não me traz assim muita coisa interessante à memória, porque piscina é um tipo de coisa que é somente para uma elite, não é? Quer dizer que a piscina tem clubes elegantes, há agora algumas casas e muitas casas, porque agora está se usando muito piscina, mas eu noto que a piscina, já tive a ocasião de ver, sentir na pele, que a piscina reúne pessoas de uma classe que não estão assim muito a fim de ver o que se passa no mundo. São pessoas que não são engajadas na realidade. E quando são de maneira assim, parcial. Então eu me lembro que meus netos moravam numa casa que tinha piscina. A diferença de meus netos, da atitude deles, quando tinha uma casa com piscina, para agora, que na frente da casa deles tem algumas poças d'água que enche quando a chuva cai, é uma diferença enorme, que me deixa muito feliz. Então eu noto que as crianças na piscina ficam quase desvairadas. E elas se sentem donas da situação, porque elas são inocentes, mas o ambiente não é inocente. Então elas sentem que são donas da situação. E se jogam, brigam e exigem traga isso e aquilo para mim, porque o ambiente facilita essas coisas todas, de modo que eu sinto que piscina assim, é um local que não vai assim comigo. E noto com felicidade que meus netos, depois passaram a morar noutra rua, para a casa não tem piscina, tem apenas umas poças de água que junto com a água da chuva. Eles estão assim, muito mais tranquilos e pisam nas poças d'água com amor, descobrem coisinhas no chão, utilizam badoque para tirar uma fruta ou outra, e de modo que eu não tenho assim, uma boa impressão de piscina. Piscina para mim é uma coisa muito parcial e que não me diz nada, pelo menos de positivo. Bom, outros acidentes geográficos que tem água, por exemplo, Bahia. Na Bahia, realmente, é um dos acidentes geográficos mais bonitos. A Bahia, não sei por quê, dá a impressão de um acidente geográfico oval, com uma forma assim, torneada, quase uma coisa artificial. E de modo que realmente é muita beleza eu encontro em geral nas baías. Canal, por exemplo, o canal me lembra o canal da Mancha. Quem é que não se lembra do canal da Mancha? E principalmente agora que a paraibanazinha tentou atravessar e atravessou. É realmente uma prova interessante para o mundo. Eu, particularmente, não vejo assim grande interessa nessa prova, não, porque o Canal da Mancha tem um tamanho que em outros lugares pode também ter um tamanho de águas, de modo que eu acho que é uma coisa assim mais mantida assim pelo pessoal lá que está interessado nesse tipo de coisa, mas que isso poderia ter sido feito e pode ser feito em outros lugares, mas que por tradição é feito ali, de modo que também não me diz assim muita coisa não. Eu, por exemplo, prefiro me lembrar dos canais que eu via em menina e que hoje estão transformados assim. Por exemplo, o canal ali no Prado, um canal estreito, pequeno, lodoso, que hoje em dia é um canal mais bonito, tratado, cimentado e tal, e que para mim perderam assim um pouco a beleza, mas ganharam realmente e no outro tipo de coisa, realmente facilita, vamos dizer, o tráfego por ali, também assim, sobre o setor de higiene, realmente aquilo ali era muito melhor. Mas a beleza assim que me chamava a atenção, por exemplo, um canalzinho bem pequenininho que tinha ali no oitão do Colégio Vera Cruz. De modo que aquele desapareceu completamente. Era um canal que menina eu passava e olhava de lá de cima, um canal estreito, cheio de lodo, tudo, e eu imaginava que ali tinha mil mariscos, peixinhos, coisas incríveis. De modo que me chama, me deixa assim uma grata recordação falando em canais. Agora, ilha, por exemplo. Ilha. No mundo todo existem ilhas e, em geral, é um panorama muito bonito. É assim, muito interessante mesmo. Ilhas, por exemplo. Outro dia eu conversei com um filipino e perguntei bastante coisas a ele sobre ilhas das Filipinas. Ele me contou que as ilhas eram bastante, algumas não eram habitadas, outras eram. E, afinal de contas, de ilha a gente passou para a culinária do local e terminou que esse filipino aqui veio um dia aqui em casa e veio fazer para a gente um almoço, um característico lá da terra dele, e transformou-se assim numa reunião muito interessante. Ilha também me lembra a ilha de Itamaracá, que é uma ilha que eu frequento há 30 anos e que venho havendo assim a transformação, tem a vida nela. Uma ilha belíssima, inclusive com a entrada diferente das outras, porque não é apenas uma ponte que liga, mas assim como se fosse mais ou menos um canal natural, apenas assim ajudado a ser transformado assim para um tráfego melhor, que tem característica também ao presídio, que realmente chama muita gente para lá, tornou-se assim uma ilha mais desenvolvida por causa disso mesmo, né? Por causa de tudo tem seu lado bom e seu lado mau, né? De modo que é uma ilha interessante também, porque justamente a gente chega lá, passa, atravessa, eles estão vendendo coisas que plantaram, que colheram. E assim a gente fica satisfeito por ver também que presos não ficam só em cela, não ficam só refinados, não ficam só pagando às vezes por uma coisa, e sempre por coisas que realmente eles não têm culpa, porque a grande culpa é realmente a sociedade. De modo que ali em Itamaracá dá a oportunidade que eles se desenvolvam como pessoa humana, que eles plantem, que eles colham, que tenham suas famílias. Eu acho que dá realmente até oportunidade que cá fora muitos deles até nem teriam. E essa parte aí é referente aos presos. E depois, assim, a beleza também da colocação geográfica, posição geográfica, o mar e raso, quando é lua cheia, por exemplo, uma coisa muito bonita em Itamaracá. O horizonte, a praia parece que se estende até o horizonte, porque a água realmente desaparece, fica numa até quase pelo menos à vista da gente, né? Que a gente diz que chega até o horizonte. E quando é durante a lua cheia mesmo, mas que a maré forte, maré alta, então ela vem e se mistura com as pessoas, porque vem com gosto, bate nas casas, salpica, entra pelos terraços adentro e assim torna-se assim muito íntima da gente lá. É, tem realmente sua grande beleza, natural, simples. Se bem que de um tempo para cá a transformação tem sido grande. Já tem um hotel grande na cidade, já estão fazendo outro. O pessoal, na ânsia de descansar, foi para lá e fez o contrário, né? Em vez de descansar, está havendo assim, um carnaval de loucura, já há uns 5 anos para cá. Então, não podemos mais contar com um período de carnaval em que a gente vá descansar, se refazer os trabalhos, nada. Quem for para Itamaracá tempo de carnaval, então, ou se mistura na loucura realmente daqueles dias, ou então não fica à parte, mas não tem descanso marinheiro, porque a ilha realmente é muito querida e transformou-se assim num centro de turismo, uma loucura realmente, mas que tem sua beleza também. A onda do mar, em Itamaracá, principalmente, que eu já tive assim muito tempo lá, de vez em quando vou, abro a casa, fico lá, fico até sol, gosto de escrever algumas coisas, de observar. E me lembro que eu passei lá um tempo assim, para descansar, não era nem tempo de temporada de verão, não era. Mas foi uma temporada muito boa para mim. Então eu tive assim a oportunidade de ficar observando e tirando assim muitas conclusões daquilo que o mar nos ensina, as ondas do mar. Então, aquela doação eterna, a areia, que ela vem e se debruça na areia, se desmancha e dá o seu humo à terra, dá, refresca os pés, volta, recua, volta outra vez e nos dá assim uma lição de humanidade, que a gente realmente poderia seguir um pouco as lições das ondas do mar. Doar, quando estiver cansada, recuar, se abastecer, retornar a dar sempre, para sempre, até que esse mundo deixe de ser mundo. Bom, vulcão, por exemplo. Vulcão é assim um acidente geográfico muito interessante. Um pouco distante da gente, é verdade. Mas eu já tive a oportunidade de ver um vulcão. Foi pena que ele não estava assim, saindo lavas, não estava. Realmente ele estava sereno e tal. E não havia assim, ebulição, foi uma pena. Mas foi o Etna. Quer dizer que um vulcão assim, bastante badalado, temeroso, etc. E eu vi, gostei, ouvi muitas histórias sobre ele, etc. Mas que, na realidade, é uma coisa distante da gente, porque aqui a gente pode até dizer, graças a Deus, não existe vulcão. Embora seja uma coisa assim, uma beleza panorâmica maravilhosa, etc. Mas para a gente aqui, realmente, não. Está bem distante. Depois de ver tanta coisa assim, em matéria de tipos de terrenos, florestas e minas, minérios, rios e vulcões, etc., a gente tem que se lembrar também que todo esse tipo de terreno, mais ou menos, é habitado. Há pessoas aí. Isso é que é o mais importante. Então a gente vê como é diferente o habitante de uma região litorânea para uma região de centro, onde realmente as pessoas vivem uma vida assim mais recatada. Então tenho notado isso, o habitante da região, por exemplo, da zona da mata, é uma pessoa assim tranquila, de hábitos bem ritmados, leva uma vida bastante calma, simples, e de modo que tem uma diferença enorme para o pessoal, como se chama, de praia. Então eu posso ver isso pelo pessoal, por exemplo, de Tamaracá, em Olinda, que eu veraneia, fazem 30 anos que eu veraneava em Olinda, era lá para Rio Doce, por ali. Quer dizer, realmente uma região ainda não explorada. Então, as pessoas que habitam a beira-mar são pessoas descontraídas. São realmente pessoas que a gente poderia chamar assim, com mais ênfase, de pessoas tropicalizadas. Pessoas destemidas, falam com todo mundo, simples, sentam como querem, correm, brincam. As crianças são absolutamente ao sabor da natureza, os mais velhos também, à vontade. Uma diferença enorme para o pessoal assim do interior. Um pessoal assim bem desconfiado, calado, calmo, e o pessoal do sertão, que é um pessoal ingênuo. Além de tudo isso que tem o pessoal da mata, é um pessoal ingênuo, que não apresenta assim tanta desconfiança do pessoal da mata, que eu acho que geralmente por estar perto do pessoal da praia, como se diz, eles justamente desconfiam desse pessoal. O pessoal do sertão está mais afastado deles tudo. Então torna-se uma pessoa ingênua, porque realmente não está sabendo o que está acontecendo cá por fora, um pouco desconfiada também, mas um pessoal assim de alma muito pura. É o que eu noto assim, a diferença desses habitantes de um lugar para outro. Agora, falando assim de um modo geral, de o terreno, eu não quero terminar sem falar no terreno como bem comum. Então, o terreno realmente a terra é herança nossa. Quando eu falo nossa, eu falo nós todos, sem exceção. Então, o que nós vemos hoje em dia é que alguns têm direitos a enormes faixas de terreno e outros não têm direito a nenhum. Essa injustiça realmente faz com que eu procure assim estar mais a par do que acontece. Por exemplo, principalmente aqui na nossa região, para que ir para mais longe? Então você vê que terras de fazendas enormes, terras de usinas, terras de engenhos, outras terras que não são isso, apenas terras assim, são terras que existem assim há três, quatro, cinco, seis gerações absolutamente sem ser utilizadas. E isso constitui assim uma injustiça que eu esperava ainda ver durante o meu tempo a uma reforma agrária que traria assim uma maior justiça para todos. Uma reforma agrária orientada, não é no sentido de vamos dividir, quem tem muito dá e toma, não, não é essa coisa assim tão abandalhada, não. É realmente uma coisa feita assim racionalmente, em que as pessoas que morassem naquelas terras tivessem direito às suas terras, principalmente esses terrenos enormes devolutos, em que a pessoa trabalha na terra, cultiva, mas não tem direito. Então a gente vê assim a situação do homem do interior que cultiva sua terrazinha e tal, mas na realidade, quando é preciso ser posto para fora, ele é. Embora mais adiante o mesmo dono tenha assim milhões de hectares sem ser utilizados, mas que aquele dali que já está perto de sua fazenda, que já está cultivado, etc., etc., por, às vezes, duas, três gerações de pessoas da mesma família, interesse mais a ele. Então, a pessoa realmente é enxotada. Isso é uma situação, assim, que me chama muita atenção. Então, agora mesmo, eu estou... Fiquei, assim, sabendo de umas terras na Paraíba que chama-se Alagamar. Essas terras têm 700 famílias, mais ou menos, e o dono, que era uma pessoa solteira, morreu, deixou para ser determinadas pessoas, essas pessoas venderam, e essas 700 famílias, que representam quantas milhares de pessoas, estão sendo chamadas a sair das terras. E algumas pessoas já foram, inclusive, postas para fora. Mas, graças a Deus, há tempo, o bispo local tomou assim a frente e está fazendo com que as pessoas tomem consciência de que realmente elas podem ficar e devem ficar com aquelas terras. Porque, inclusive, o governo pode muito bem fazer com que eles mesmos, pobres, mas paguem um pouco do da parte de cada um do seu sítio e fiquem com as terras que, na realidade, já são suas. De modo que terreno, para mim, representa hoje em dia mais isso. É aquela faixa de terra que a pessoa deve ter direito na crosta da terra. Eu acho que a terra é a herança de todos nós. De modo que todos têm direito a um pedaço de terra. E, infelizmente, as pessoas não compreendem isso e vão deixar que outras, que até nem são pessoas de tão boa vontade, levem a bandeira dessa justiça, que muitas vezes até nem é, não são sentimentos humanos, justiças plenas realmente, não é? São, às vezes, por exemplo, problemas políticos, a pessoa quer salientar em meio público e tal. Quer dizer, se as pessoas tomassem consciência de que isso é necessário, não haveria assim, esse tipo de coisa que está havendo aí, esse desentendimento político, etc. De modo que eu espero que no nosso país, pelo menos, a coisa seja feita em termos humanos, dentro de mais ou menos um espírito fraterno, que não chegue assim a extremos que nós vimos em outros lugares, e que o terreno pôde até ser dividido, mas ficou manchado de sangue humano, de nossos irmãos.